Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Sabadão, 2 horas da tarde, aquele seu momento gostoso para você curtir o rock da melhor maneira possível, estando em casa ou não, na sua aparelho de som, no seu iPod, no seu não pode, no celular, em qualquer jeito. O importante é você aumentar o volume, arregaçar esse som e se preparar para curtir o que tem de melhor no rock, os clássicos do rock. E hoje a gente vai fazer uma homenagem, aliás, 4 homenagens. E infelizmente, agora no final do ano, agora em setembro e outubro, morreram 2 supernomes do rock, tá? O baixista Jack Bruce e é o Johnny Winter, aquele albino, aquele roqueiro albino, cabelão comprido, irmão de Edgar Winter, tanto que a gente vai tocar uma sequência dos dois juntos, ao vivo, Johnny e Edgar Winter, e vocês vão ver o que que eles faziam, tá ok? Infelizmente, perdemos aí Johnny Winter e Jack Bruce. Tá, Bruce? Eu vou contar a história daqui a pouquinho, e vamos aproveitar e bala aí, agora no mês de novembro também, tem de 91 pra cá, quanto tempo tem, Marquinhos? 23 anos, né? 23 anos sem Freddie Mercury, a gente vai fazer uma sequência do Queen, e agora em dezembro, dia 8, vamos completar aí, nossa, cara, eu tô ruim de matemática hoje, John Lennon, ele morreu no dia 8 de dezembro de 1980, ou seja, 34 anos atrás, uma homenagem. Mas John Lennon não vai ser aquelas musiquinhas lentas, conhecidas, a gente vai tocar um pouquinho do rock do estilo John Lennon dos anos 60, 70, tá ok? Portanto, uma pequena homenagem a grandes nomes do rock, porque o clássico do rock é o nome de estudo, né, meu amigo? A gente tem que prestar homenagem àqueles que foram os precursores do rock que você ouve hoje em dia. Legal? A gente começa com o baixista Jack Bruce, que começou fazendo super sucesso com o primeiro trio, Power Trio, como eles chamavam nos anos 60. Na época, tinha muito dessa coisa de formar trio. Tá? Depois começaram as grandes bandas, com tecladista, baixista, tudo que eu tenho isso, tem que você imaginar. Começaram a inventar tudo, mas antes era um trio, baixo, guitarra e bateria. Malandro. E Jack Bruce juntou-se a simplesmente Ginger Baker, baterista, era sempre considerado o melhor do ano, e vocês vão poder ver na música chamada Well Alright, vocês vão poder confirmar comigo direitinho. Não, Well Alright não é ele. Já tô fazendo confusão aqui. É o Lighter da banda Blind Faith, e o Jack Bruce também tocou. Ele e esse baterista não se davam, um sabotava a aparelhagem do outro, já contei essa história. O baterista falava que o Jack Bruce põe o volume do baixo bem mais alto, acabava atrapalhando ele. Bom, só sei que se separou por causa da briga dos dois, tá? Aí Jack Bruce saiu e juntou com ele Clapton, fizeram o Blind Faith. Vou tocar uma música de sucesso do Blind Faith pra vocês. Depois ele saiu, formou o S. Bruce and Lang, com o Leslie West e Cork Lang. Aí ficou o S. Bruce and Lang. Você vai ver o clássico The Doctor. Portanto, fica à vontade, relaxa, toma sua gelada, então faça o que você tiver que fazer pra ficar numa boa. Tá ok? Você entendeu, não vou meter em detalhes. Legal? Vamos lá, uma pequena homenagem a Jack Bruce. A gente começa o maior sucesso do trio Queen. Você vai ouvir Sunshine of Your Love. Vamos lá. Classic Rocks. You, yes, I'm with you, my love. long to be where I'm going in the sunshine of your love. One of them gets very, very prickly when it's ill. And you know know what you know in your head. Will you, won't you, do you, don't you want to make more bread? Cara, esse aí foi Jack Bruce. Aliás, eu esqueci de dizer no começo do programa que Jack Bruce também é vocalista, cara. É, tanto que no Cream, Eric Clapton não canta. Raramente, se não me engano, tem uma ou outra música que o Eric Clapton canta. Ele é simplesmente um guitarrista. E que guitarrista, né? Vamos botar entre aspas aí, porque Eric Clapton, na época, era considerado Clapton is God. Eles falaram que Clapton é um deus. Tudo bem que é exagero, mas ele não se considerava um. Mas... você ouviu aí, como eu disse, é o West, Bruce and Lang. Leslie West, Jack Bruce e Cord Lang. Então, os três juntos, esse álbum ao vivo tem o nome deles escrito com as letrinhas, uma dando chute na outra. Tem a cara maluca do Jack Bruce, e, infelizmente, ele teve um problema de câncer, fez um transplante, não sei de qual órgão, voltou a cantar ultimamente aí, mas infelizmente não deu jeito. Mas, cara, o cara, quando é bom, deixa muita coisa pra trás, não vira história. E aí tá sempre sendo lembrado. Você ouviu aí do trio West, Bruce Lang, The Doctor, teve também o Blind Faith, Jerry Clapton também com Jack Bruce, Well Alright, Toad, Born Under the Bad Sign, What a Bring Down e Sunshine of Your Love, do Super Trio Cream. Não é à toa que os caras colocaram o nome já dizendo, por na nata. Na nata da nata. Como dizem os franceses, crème de la crème. Aí, ó, pequena homenagem a Jack Bruce, que infelizmente agora, em outubro, se eu não me engano, nos deixou, né, cara? Mas também nos deixou grandes lembranças, momentos que a gente vai estar sempre repetindo aqui no Classic Rocks, vocês podem apostar isso. Legal? A gente vai pro break e volta com uma das maiores vozes, um dos maiores performers que eu já vi no palco, um cara chamado Fred Mercury. A gente volta. Olha, cara, o Classic Rocks de hoje, você que está se ligando agora, está prestando homenagens a grandes nomes, a alguns dos grandes nomes do rock que já nos deixaram, e uns, dois que nos deixaram recentemente. No primeiro bloco, a gente curtiu o Jack Bruce, e agora a gente vai ouvir o... Barroco, Farroque Bussara. Você sabe o que é Farroque Bussara? Nem imagina, né? Bom, pra você que tá aí coçando a cabeça querendo saber quem é, eu já disse no final do último bloco. É o Fred Mercury. Fred Mercury é o nome artístico de Farroque Bussara. Bom, ele nasceu na Argélia, se eu não me engano. Aí veio pra Inglaterra, aquela coisa toda, porque a Argélia era colônia inglesa, aquela coisa toda, foi pra Inglaterra. Gravou, juntou com o Queen, a galera do John Deacon, Brian May e Roger Taylor, fizeram o Queen. E os dois primeiros álbuns do Queen, cara, eu posso dizer pra você, eu não gosto. Então, parece que eles ainda não tinham encontrado o som deles ainda. E a partir do terceiro, cara, a história tá aí pra contar o sucesso do Queen. Que realmente, aliás, falando nisso, vai sair disco novo do Queen agora, hein? Com músicas inéditas que Brian May achou nos estúdios. É, com o Fred Mercury mesmo. Não vê que esse papo de botar outro vocalista, não. Eles tentaram com o Paul Rodgers, um dos grandes vocalistas da história do rock, vocalista do Free, do Bad Company, mas não deu certo, cara. Não era. Tentar substituir Fred Mercury era uma coisa que eu considero impossível. Eu não gosto dessa palavra, mas no caso dele, a gente tem que usar. Portanto, Fred Mercury e o Queen, não dá pra você separar os dois, não tem como. Tá? Se você gosta da carreira solo do Fred Mercury, não sei o que você tá fazendo ali no rock. Porque o cara que grava com o Montserrat Caballé pega a música do Pretenders, The Great Pretenders, do The Platters. Bom, ela encaretou geral. Mas tudo bem. Deixou coisas boas pra gente recordar como a gente vai provar agora. Vamos lá. Fred Mercury agora em novembro. É 33 anos, né? Eu tô perdido mesmo. É 20... Não, é 23 anos. É em 91 que ele faleceu. 23 anos sem Fred Mercury. Vamos lá. A gente começa com Get Down, Make Love. Vamos lá. Classic Rocks. My head. Make love inside your bed. Everybody get down, make love. Get down, make love. Get down, make love.

muscles as your body decays. Yeah. Yeah. amigo, realmente o cara marcou época, deixou saudades e o melhor, deixou momentos inesquecíveis que com certeza a gente vai estar sempre aqui relembrando no Classic Rocks, tá ok? Farroque Bussara, Fred Mercury, vou parar de falar isso, cara. Não, não tem nada a ver, né, cara? O nome com a pessoa, você visualiza o Fred Mercury, não tem nada a ver de Farroque Bussara, meu amigo. Não tem mesmo. Tá aí, ó, Fred Mercury e o Queen. Quatro grandes nomes, se juntaram. Eu sei, quando uma banda junta e dá certo, cara, não adianta. Tanto que o Led Zeppelin foi a banda mais inteligente que eu conheci na história do rock. Morreu o baterista e acabou a banda. E olha aqui, não desfazendo o baterista, você podia achar outro baterista bom. Tanto que o filho de John Bonham entrou no lugar deles no último show gravado em 2007 e fez bonito. Mas não é o John Bonham. E eles acharam que não ia ficar a mesma coisa e acabou. Tanto que só tem coisa boa do Led Zeppelin pra gente recordar, ok? Mas tá aí, ó, tem nada a ver com Queen. Você viu que eu fui parar falando em Led Zeppelin, né? Eu viajo legal mesmo. É pra dizer que as bandas, quando tem aquele set line, né, que chama? Line up dá certo. Não adianta mexer. O time que tá ganhando, a gente não mexe, cara. Tá bom? Você ouviu aí, ó, Headlong, Hammer to Fall, Tie Your Mother Down, She Had Attack, Keep Yourself Alive, We Will Rock You, e Get Down, Make Love, Fred Mercury e Queen, matando saudades. Legal? Bom, a gente vai pro break na sequência, John Winston Lennon. Ele nasceu assim, mas morreu com o nome de John Ono Lennon. É, depois eu explico. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Classic Rocks. É isso aí, Classic Rocks, sabadão, 14h, imperdível, meu amigo. Não adianta, marca seu encontro com a gata depois das coisas. Cagata ficou ruim, né? Cagata ficou ruim, né? Marca o encontro com a gata, com o seu pessoal, como diz a galera, entendeu? Ficou uma cacofonia, como se diz em português, né? Tá, marca o seu encontro depois das quatro, tudo depois das quatro. Porque aí você vai sair de cabeça feita, com duas horas de rock do bom, tá? Não é malhado, não, do bom. Sair na boa, aí vai poder fazer tudo que você tem direito. Depois, 6h, você vai ouvir o Flash House pra se preparar pra balada. Não, não torce o nariz, não, cara. Eu sou roqueiro e gosto de dance, tá? E é isso mesmo. Pode me xingar que eu deixo quieto. Não tô nem aí, meu amigo. Tô nem aí, tá? Sou roqueiro, gosto de dance também. Bom, gente, agora vamos homenagear ele, cara. Como eu disse pra você, ele nasceu John Winston Lennon e morreu John Ono Lennon. Ele foi um maluco mesmo. Naquela época, colocar o nome da mulher no nome do homem era uma coisa que ninguém fazia. Ele fazia pra contestar mesmo. Ele era o contestador dos Beatles. Tudo que tinha de político, de errado, era ele que detonava. O Paul McCartney era o coração dos Beatles. As músicas românticas, aquelas músicas melosas, era Paul. Se bem que John Lennon também, quando fazia música romântica, meu amigo, e Mercury tá aí pra calar a boca de qualquer um. O Woman também tá aí pra calar a boca de qualquer um que diga que ele não é romântico. Mas John Lennon era contestador mesmo. Ele abraçava todas as causas, da Woman's Power. Tem uma música do álbum New York Times que ele escreveu. É o álbum, chama New York Times mesmo, tá, cara? Não viajei, não. Botei o nome do jornal da americano, não. É Woman is the Leader of the World. Ele dizia que a mulher é o negro do mundo. Pra você ter uma ideia, tá? Por isso que ele era criticado nos Estados Unidos. John Lennon era considerado uma persona não grata para os políticos, né? Porque ele metia pau nos políticos mesmo. Fazer o quê? Um tem que falar, meu amigo. Tem que ter um em cada geração que levante e fale, eu vou falar. Só que ele exagerava um pouquinho às vezes, né? Como ele disse em 66, que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus Cristo. Eu entendi o que ele quis dizer, mas ele foi mal pra caramba na escolha. Foi. Na escolha. A comparação foi muito mal feita. Mas ele não tinha medo de falar o que pensa. E eu gosto de gente assim, cara. Eu gosto de gente que fala, pensa, fala e assume. Fala e assume. John Lennon era assim. Bom, vamos lá, olha. Aqui... Já pensou se todo mundo falasse? Nossa, se todo mundo falasse o que pensa, todo mundo ia sair na porrada, né? É, porque verdade, cara, infelizmente verdade é uma coisa que incomoda. Então, às vezes a gente se omite. Não é mentir, você não precisa mentir. Se omita, cara, não diga. O que você acha? Não tem nada a declarar. Ó, o John Lennon tá causando assunto, tá vendo? John Lennon já tá aí, é uma polêmica aí, porque ele é, meu. Quem conheceu os Beatles sabe que John Lennon, tanto que a música Gás, eu sempre falo com o Marquinhos aqui, ele mostra que ele era um cara ateu, tá? Ele mesmo na música diz tudo. Ele não acredita em Jesus, não acredita em Deus, não acredita na religião, não acredita, né? Não acredita na política, não acreditava em Maxwell, não acreditava em Hitler, não acreditava, ia por lá fora. E a música termina dizendo: I just believe in me, Yoko me. Só acredito em mim e na Yoko. Aí é um cara que não tinha medo disso aí. Não tinha medo de dizer a verdade, tá? Pagou caro por isso, mas pelo menos ninguém pode dizer que ele se omitiu. Bom, vamos matar a saudade então de John Ono Lennon. Tanto faz, pra mim é John Lennon, cara, tá? A gente começa com Give Me Some Drew. Presta bem atenção, vamos lá. Classic Rocks. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politics. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick is gonna mother her, but top so big was just a pocket full of hope. Money for dough, money for rope. We'll be right back. Classic Rocks. Got it up? Okay, let's go. Un, deux, ein, zwei, hickle, fickle. Sweet, sweet rock and roll. Sweet, sweet rock and roll.

two, a one, two, three, four. This here's the story about a houseman who, you know, just has to get out of the house. He's been looking at, you know, the kids for days and days. He's been washing the dishes and screwing around and watching Sesame Street till he's going crazy. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask the reason why. Went to the kitchen and lit a cigarette. Blew my worries to the sky. I'm stepping out. Confundível. E olha, eu tô me lembrando dos anos 80, quando o filho dele, Gina Lennon, lançou o primeiro e único álbum também, né? Que aliás, até hoje, que fez sucesso, foi o único. Na Inglaterra ele tá batendo pra caramba, inclusive tá na programação da. Eu esqueci o nome da música que fez sucesso aqui, tocou até em novela. Aqui? É. Too Late for Goodbyes. Eu me lembro que eu cheguei na rádio, o cara falou, tem música nova. Aí eu botei e falei, caramba, cara, eu não conheço essa música de John Lennon. Aí fui lá olhar, ela peguei a capa do disco, Julian Lennon. A voz, cara, é idêntica. Não tem como dizer. Se ele gravasse um álbum e colocasse o nome lá, John Lennon, ninguém ia dizer que não era. Tem uma música linda. Ele gravou uma com o Steve Wonder também. Não, o Julian Lennon gravou uma com o Steve Wonder, que fez sucesso também. Mas em 2013 ele gravou com o Steven Tyler, do Aerosmith. É isso mesmo. Tá aqui, a nome da música bater aqui agora. Ó. Steven Tyler, cara, é isso mesmo. Mas só que é aquela história. Ele gravou mais esse álbum aí, mas ele diz, não sei, pra dizer que era filho de John Lennon, que podia fazer sucesso também, porque ele não emplacou, como se diz assim, nas paradas de sucesso. Mas, só com a voz dele, meu amigo, não precisava nem fazer sucesso. Só porque a gente matar a saudade da voz de John Lennon, Tá certo. Bom, você ouviu I'm Sleeping Out, Power to the People, poder para o povo. Eu acabei de dizer no começo que John Lennon era um cara político, tá aí pra, o nome dessa música e a letra da música diz tudo. Power to the People, poder para o povo. O que é a democracia? É o povo no poder. Aí, ó. Tá? Mini City, Bebop Lola, que é a gravação do super sucesso do rock dos anos 60. Rock and Roll People, também outro grande sucesso antigo que ele regravou. É do álbum Rock and Roll que ele gravou assim que a Yono deu pé na bunda dele. John Lennon ficou perdidinho, meu amigo. Ficou mesmo. Chegou a pedir arrego e tudo mais. Ele regravou até aquela Just Like Starting Over, pedindo arrego mesmo pra Yoko Ono. A música do John Lennon, que foi lançada em... É Someday, né? Someday, em 2013, junto 2013, com Steve Tyler. Linda, linda, linda. Tá na programação da rádio. Você pode, tem na programação da rádio, você pode achar essa música também na internet, porque 2013 é fácil de achar. É fácil. É Someday. Não, Someday. Linda. Julia Lennon e Steve Tyler. Olha, antes também teve aqui I Don't Wanna Face It, I Don't Wanna Be a Soldier Mama, como eu disse, mais uma da fase política de John Lennon, que os Beatles, cara, cresceram, e a carreira só do John Lennon, Vietnã tava comendo solto, meu amigo. Americano morrendo à torta direita, foram mais de 50 mil americanos mortos. E John Lennon aproveitou que ele tinha uma voz que todo mundo ouvia, falou que tinha que falar. Olha, I Don't Wanna Be a Soldier Mama. I Don't Wanna Die, ele canta, eu não quero morrer. Quem quer morrer, meu amigo? Só em mencionar o John Lennon, a gente já tá falando até da guerra do Vietnã. Você vê, cara. 34 anos pra depois. Pra você ver como é, cara. Toda geração tem que ter uma voz, cara, pra poder falar dos seus problemas, ter coragem pra falar. Assim como Martin Luther King teve coragem de se levantar na luta contra os negros. Infelizmente, um FDP foi lá e matou o cara. É sempre assim com o John Kennedy. O cara foi lá, foi morto também por causa dos seus ideais políticos. É um risco que as pessoas assumem para falar o que pensam. Bom, e a primeira foi Give Me Some Truth, deu uma coisa de verdade, alguma coisa verdadeira. Daí é o John Lennon, meu amigo, tem que tirar o chapéu para ele mesmo. O John Ono Lennon, não importa, John Winston Lennon, ele foi o cérebro dos Beatles. O coração foi o Paul. Os outros dois foram figurantes, infelizmente. Fazer o quê, né? Não desfazendo de George Harrison. O Harrison com mais Beatles também é isso. Não desfazendo de George Harrison, nem Ringo Starr, meu amigo. John Lennon sacaneava o Ringo, falava. Uma vez perguntaram pro John Lennon se o John Ringo é o melhor baterista que tem. Ele virou e falou assim: o Ringo não é nenhum melhor baterista dos Beatles. Não sei se ele foi sarcástico, não sei o que ele quis dizer com isso. Ele falou assim mesmo, ele não é nem o melhor baterista dos Beatles. Pra você que não sabe, o primeiro baterista dos Beatles foi Pete Best. O cara brigou com os Beatles meses antes de lançar o primeiro álbum. Até hoje ele tá na justiça tentando achar que ele tem direito de receber alguma coisa. Mas não, ele saiu antes. Esse deve estar morrendo de remorso até hoje. Até hoje. A cabeça deve estar pesando. Tá lambendo o cotovelo até hoje. Falei, por que eu não esperei mais um pouquinho? Fazer o quê, meu amigo? Ou você acredita ou não, né, cara? O Ringo, até hoje, enche plateia. Fácil. Não, o Ringo, onde ele vai, ele tem a banda chamada All Stars, que só tem feras. E enche fácil. E enche, ó. Teve no Brasil recentemente, já foi a segunda ou terceira vez. É muita bilheteria. E é um cara super simpático. Era o mais brincalhão dos Beatles. Se você não viu o filme, eu vi. Help. E Errado Snipe. Pode assistir, foi nos anos 60. Você pode ver, o jeitão do Ringo era aquele ali. Era o brincalhão da turma. Ele colocou um perigo na cabeça no restaurante importante que eles foram. Menino maluquinho. Ficou igualzinho, parecia uma panela. Sabe? Como eles falavam antigamente, é Orinol. Vai lá no pai dos burros. Pai dos burros é Aurélio. Explicando mais ainda, agora não tem mais. Aurélio é o avô do Google. malandro. Mas tá aí, ó, John Lennon matando saudade. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break. Na saideira, Johnny Winter. O cara tocava muito. Você vai conferir já já. Classic Rocks. Pois é, o Classic Rocks de hoje, como eu já disse a vocês, está homenageando quatro grandes nomes da história do rock. Então, você pode dizer que o John Lennon não era roqueiro? Uma obra que não era, galera. Roqueiro é um status de espírito. Você é ou não é? Não é quer dizer roqueiro que você toca rock and roll pesado. Heavy metal, death metal, white metal. Essas palhaçadas que inventaram aí, tudo resume-se em uma palavra só: rock and roll. Tá? Eu sou contra. Não, eu sou contra rótulos, cara. Fica rotulando. Não, death metal, white metal, melody. Eu nunca vi isso. Não, isso acontece. Rock tem cor, cara. No dance acontece, é um deep soul, house, não sei o que é mais rápido. Eu sou contra isso. Que eu saiba, rock não tem cor, cara. Qual a diferença do white rock, white metal com black metal? Tem no estilo de música, mas Não, mas é rock. Rock. Cara, é rock and roll e fim de papo. Ou você gosta ou não gosta. Não tem meio termo. Tá ok? Bom, e a gente tá homenageando esses grandes nomes, cara. Com John Lennon, o Fred Mercury e o Jack Bruce. Tá, e agora chegamos a Johnny Winter, cara. Um roqueiro albino. Último álbum deles, eu me lembro que eu comprei. Cabelo lisão, compridão, branquinho, cara. Bom, a gente vai pro Johnny Winter. Ele e o irmão Edgar Winter fizeram muito sucesso nos anos 60 e 70. Edgar Winter chegou a lançar uma música chamada Frankenstein, que é um instrumental. Tocava nas rádios AM, Urbina Mundial. Eu sou velho, sou mesmo. Show do bairro, comunicando do Valdo Silva. Boa tarde, amizade. Malandro. Eu era um rádio maníaco. Passava, na parte que eu não tava estudando, eu tava ouvindo rádio. Bom, Johnny Winter. E eu peguei um álbum dele, esqueci o ano, tá? Johnny e Edgar Winter, os dois, ao vivo. Prepare-se, meu amigo. Não foi à toa que eu deixei pra saideira. Vocês vão ouvir o que é rock and roll cru, aquele rock and roll sem frescura. Sabe como é que é? Sem sampler, sem efeitos no sonoro, sem nada disso. Rock and roll, tá bom? Pra dizer que rock and roll é rock and roll mesmo. E falando nisso, a gente começa com Rock and Roll People. Vamos lá. Just couldn't say anything about you. So tell me where you're headed, man. You know I'm gonna be missed. Don't play no better than that with me. I'm gonna be kissed. You're rock and roll, yes. Rock and roll, people. I just couldn't say anything about you. Father was a mother, my mother was a son. Rock and roll people, I just couldn't say a thing about you. Everybody had a man, you know I'm on the list. The way you know about your baby, we all love you. Yes, yes, yeah. Woo, bound people, ooh. Rock and roll people, I just couldn't say a thing about you. Sweet, sweet rock and roll. couldn't change things if I knew. Just couldn't change things in my soul. Combination of sensation and mojo. Put those two together and see what comes out here. Listen to my

vou fazer uma perguntinha, e aí? Aquela famosa frase, nossa, essa frase irrita qualquer um. Eu não te disse. Eu, né? Eu te avisei. É, um americano disse, I told you so. Eu não te disse. Tá aí, cara. O que é isso? Brincadeira. Johnny Winter. Só que aí junto com o irmão Edgar Winter, dois excelentes guitarristas, mas quem canta aí é Johnny Winter. Tá ok? Deixa eu ouvir a última faixa lindaça pro sinal, Bonnie Maroney, It's All Over Now, um clássico do rock, Roll With Me, Sensational, Got My Mojo Working. Got My Mojo Working é um super sucesso do blues, tá? Do Muddy Waters, pra você ter uma ideia, tá? E a primeira, Rock and Roll People, que também foi regravada, você ouviu na voz de John Lennon, é um clássico do rock dos anos 60. Gente, hoje prestamos homenagens a quatro grandes nomes do rock que infelizmente não estão mais entre nós, mas podem ter certeza lá em cima que eles vão ser sempre lembrados aqui no Classic Rock, porque não dá pra se falar em rock and roll sem citar Jack Bruce, Freddie Mercury, John Lennon e Johnny Winter. Se tem internet lá, eles estão ouvindo. Se tiver internet, tem internet. Tá no céu, não é banda larga, não. Completa aquela roda de avião mesmo. Nem uma banda larga lá em cima. Brincadeira. Deve estar lá ele, John Lennon, o Jimmy Hendrix, Janis Joplin, deve estar tudo lá em cima daqueles maneiras lá, ó. Falando da gente lá, ó. A gente que começou tudo isso aí. E é verdade. Tá? É verdade. Sem falar de um cara que você pode até discordar, eu vou falar, não tô nem aí se você discordar, é um direito seu. Um cara que começou tudo isso aí. O nome dele? Elvis Aaron Presley, tá? Mas tá, a gente vai falar dos outros programas. Tem o The Grandes Performers, que a gente separou aqui da segunda Rude Crew, os grandes performers da história do rock. E é lógico, mas eu terminei com ele, que eu considero o maior performer. E eu vou explicar pra vocês como surgiu aquela dancinha dele botar aquelas pernas e mexer com o joelho. Não foi no filme do Forrest Gump, não? Não foi não. Aquela história dele mexer com a perna, eu tô coçando pra falar aqui, mas não vou falar. Como surgiu aquela dança do Elvis? Vou deixar você curioso, só de sacanagem. Ok? Gente, ó, foi mais um Classic Rocks. Da sabadão, daqui a pouquinho, eu nunca lembro o nome do programa. Flash House. Flash, eu falo, eu penso em Dance House, mas não. É Flash House porque são sucessos do passado. Quatro anos, Classic Rocks. Quatro anos. Ué, de vez em quando aqui eu solto outro com outro nome diferente. Fazer o quê? Faz parte, segundo o profeta Bambam. Faz parte. Ok? Gente, ó. Portanto, um ótimo sabadão pra vocês. Semana que vem a gente tá de volta. E como eu sempre digo a vocês, você sabe, meu amigo. Se for sair, tudo bem. Vai beber? Não dirija. Ok? Classic.